carícias e declarações de amor. De testemunha ao nosso cobertor. Minha cama está tão fria sem você, baby. Meu corpo já não sabe o que é prazer. Que vontade de ver você. Nossa foto sobre a mesa, eu não resisti. Só em te ver agora, vou voltar a viver. Pois sem você, minha vida é vazia, sem graça. Como um dia assim só. Vou sair te ver agora, vou voltar a viver. Pois sem você, amor, eu não te esqueço, só um segundo. Em casa, no trabalho, no meu mundo. Gira em torno só de você. Eu estou apaixonada, como te esquecer. Vou sair te ver agora, vou voltar a viver. Pois sem você, minha vida é vazia, sem graça. Como um dia sem sol, vou sair te ver agora, vou voltar a viver. Pois sem você, nada tem graça, baby.